Bem-vindo a esta lição. Estou realmente ansioso para compartilhá-la com você hoje. Essa palavra é algo que amo falar a respeito. É uma das mensagens mais importantes que a igreja precisa ouvir hoje, porque nesta lição eu falarei sobre o que Jesus está dizendo em Lucas, capítulo 10, onde ele dá sua visão para a igreja. Você verá nesta lição que o que nós dizemos e fazemos na igreja de hoje é quase o oposto ao que Jesus nos chamou para fazer. Se nós queremos ser frutíferos de novo, se queremos dar frutos em nossa vida diária, precisamos mudar a forma como fazemos as coisas e voltar ao que Jesus nos chamou a fazer. Você verá nesta lição que é muito mais simples e prático o que Jesus nos deu e, na visão de Jesus, há espaço suficiente para todos. Na visão de Jesus, há uma plataforma para que todos possam servir. Você não precisa ser um pastor, você não precisa estudar teologia. Você não precisa disso na visão de Jesus. Na visão de Jesus há uma plataforma para todos. Se você é novo na fé, se você é velho na fé, homem ou mulher, Jesus lhe deu um chamado e quando começar a sair e fazer o que Jesus pediu, você verá coisas incríveis. Não vai mudar só a sua vida, mas mudará muitas pessoas ao seu redor. Estou realmente ansioso para compartilhar isso com você hoje. Deus o abençoe. Bem-vindo à Escola Pioneira e a esta lição. Hoje eu vou falar sobre Lucas 10 e o que Jesus está dizendo lá. Isso é o que eu estava esperando para falar desde o início da Escola Pioneira porque isso é tão importante. Em Lucas 10, Jesus nos dá sua visão para a igreja, nos mostra como ele quer que construamos e trabalhemos. Lucas 10 é muito importante. Isso mudou a minha vida, e é algo que gosto de falar cada vez que eu estou fora porque é muito importante e você verá nesta lição. Eu sei que isto abrirá seus olhos de muitas maneiras, vai ajudá-lo e criará uma plataforma em sua vida para que você possa ver o reino de Deus crescer. É o que venho dizendo desde o início da Escola Pioneira, precisamos mais do que teologia, precisamos agir e viver isso de verdade. Mas muitas pessoas não têm essa plataforma, não sabem onde e como podem vivê-la. Mas em Lucas 10, Jesus está nos dando uma plataforma, Jesus está nos dando uma visão. Uma visão de como devemos trabalhar, e isto é para todos, se você é jovem ou velho, se é homem ou mulher, se estudou teologia ou não. É para todos. Quero deixar isso claro, pois nas igrejas hoje não há espaço para as mulheres trabalharem. Em muitas igrejas, não há espaço para as pessoas se elas não estudaram teologia, mas no reino de Deus há espaço para todos. O chamado que Jesus nos deu é para todos, se você é velho ou novo na fé, se você é um homem ou uma mulher. Se você não tem estudo, ou se estudou teologia, há espaço para todos e Lucas 10 é muito importante. Antes de começar com Lucas 10, quero compartilhar alguns testemunhos desde a última vez porque eu fui à América e lhe encorajo a ver alguns vídeos. Um dos vídeos que fizemos é de um jovem que encontramos na rua, seu nome é Marcos e ele estava drogado, alcoolizado e tremendo assim. Ele era um sem-teto e não tinha um lugar para ficar, mas as pessoas que estavam conosco o trouxeram. Falamos com ele, ele se arrependeu, foi batizado na água, eu orei por ele, ele foi batizado com o Espírito Santo e começou a falar em línguas. Ele está mudado. Sua vida mudou totalmente e você verá isso no vídeo. Outro vídeo foi feito em Los Angeles, onde filmamos como é uma vida cotidiana de milagres com Jesus, onde eu falo sobre discipulado e mostro que nós podemos fazer discípulos no dia a dia. Foi muito forte o que Deus fez naquele dia e como isso tem continuado. Uma das coisas que Deus fez foi que eu conheci um evangelista que saía muito nas ruas para evangelizar. Nós nos sentamos para conversar sobre dar frutos e o que Jesus disse acerca de encontrar uma pessoa de paz, sobre curar os doentes e batizar nas águas e no Espírito Santo. Algumas das coisas que eu disse eram realmente novas para ele. Ele era evangelista e tinha feito um monte de coisas, mas toda a parte de trabalhar como tenho trabalhado com o que Jesus diz. Com batismo nas águas e no Espírito Santo, era novidade. Não era algo que ele tinha feito. Mas quando nós conversamos, alguma coisa aconteceu e ela percebeu. Lá eu vi três meninas atrás dele e uma delas andava com muletas. Então eu disse, venha comigo. Eu orei por ela, que andou sem muletas e ergueu as muletas porque foi curada. Ele viu aquilo e havia outro cara que eu iniciava ao mesmo tempo. Ele e outras pessoas viram aquilo e tornou-se muito forte. Em seguida, fomos a uma casa onde eu conheci um cara, uma pessoa de paz. Um cara que Deus guiou até mim porque quando eu o conheci, entendi que o Espírito Santo lhe enviou ali. Ele havia se arrependido, mas não fora batizado na água e no Espírito Santo. Eu me sentei na mesa de café, discipulando as outras pessoas, mostrando como pregar o Evangelho, como eu faço na lição 7 e 8. Eu mostro a forma de pregar o Evangelho e, em seguida, eu oro por esse cara, onde todos viram como batizei com o Espírito Santo. Segurei suas mãos, orei e o Espírito Santo veio sobre ele e ele começou a falar em línguas. Ele disse que apenas saiu dele. Mas depois disso, havia mais pessoas para serem batizadas com o Espírito Santo. Então eu disse-lhes, como vocês já viram como eu faço, agora vocês farão também. Eles fizeram e mais duas pessoas foram batizadas com o Espírito Santo. Em seguida, fomos para uma praia onde nós batizamos 5 pessoas na água e foi realmente forte novamente, porque aquele que foi batizado batizou o próximo, e o próximo batizado, batizou o seguinte. Assim que eles foram batizados, já batizaram a próxima pessoa. Por quê? Porque é tudo sobre discipulado. Este evangelista e os outros que estavam conosco viram o poder de Deus naquele dia. Eles viram como nós fizemos. Aquele evangelista postou hoje um texto no Facebook, o qual quero ler. Porque isto é o que Deus está fazendo. Quando fazemos o que é suposto fazer, Deus faz o resto. Se fizermos discípulos, poderemos ver muitas coisas acontecerem. Isto é o que ele escreveu hoje, depois que voltamos para casa. Eu nunca acreditaria nisso se eu não tivesse testemunhado. A pessoa mais demoníaca que eu já conheci, a qual minha equipe de libertação e eu havíamos trabalhado por mais de 30 vezes, onde o demônio atacava seu corpo com a manifestação, todas as vezes. Sua mãe foi morta na sua frente quando ele tinha 3 anos de idade. Ele tinha esquizofrenia e eu nunca tive uma conversa normal com ele, pois ele ouvia vozes o tempo todo. Então, estávamos quase no final disto, ou seja, eles estavam desistindo, mas depois de falar com Torben Sondergaard sobre a importância do batismo nas águas, eu decidi fazer uma tentativa. Porque esta pessoa confessara a Jesus como Senhor muitas vezes, mas ela nunca tinha sido batizada na sua própria fé como cristão. Ele foi batizado quando bebê na igreja católica. Quando ele saiu da água, algo surpreendente aconteceu. Ele se tornou normal. Ele disse que nunca tivera aquela paz antes. Ele estava rindo e sorrindo, livre de ataques e tivemos uma conversa normal como qualquer outra pessoa. Antes, ele falou em línguas e nada tinha mudado, mas quando foi batizado na água, estava livre. Chocante ver a esquizofrenia sair e ficar normal, após 24 anos de tortura, em poucos segundos. E saíram para comemorar no McDonald's. Isso é o que Deus está fazendo. Eu lhes encorajo a ver o vídeo que fizemos de ele. Ah, é tão bonito e incrível. Eu tenho um amigo comigo e ele filmou dessa vez. Neste vídeo, você verá como nós treinamos. Você vê como aquele cara foi batizado com o Espírito Santo e nas águas. No dia seguinte, eu iniciei e ele compartilhou seu testemunho no vídeo, como ele orou pelas primeiras pessoas que foram curadas. Mas isso continua e quero que você saiba, quando fazemos discípulos, isso continua após deixá-los. Quando eu estou fora, não vejo os frutos somente quando estou lá, mas eu também vejo os frutos depois quando eu retorno, porque é tudo sobre o discipulado. Quando um cara como este, que tem evangelizado por muitos anos, aprende algo novo e começa a agir sobre ele e ver como o poder de Deus está funcionando, então ele vai colher muitos frutos e eu sei que a partir de hoje, ele pregará o evangelho com o batismo. De hoje em diante ele verá muitas pessoas batizadas, libertas, livres através disso, e fará discípulos, porque isso Deus está fazendo em todo o mundo. Mas eu poderia compartilhar muitos testemunhos do que aconteceu na América e eu acho que temos 4 vídeos. Eu encorajo a ir ao site da Última Reforma e ver o vídeo do que Deus está fazendo. Na última vez, falei sobre o sistema do edifício, funcionários, programação e orçamento, como podemos fazer igreja sem essas coisas, como elas podem ser um obstáculo para ser a igreja que Deus nos chamou para ser, e o mais simples é o amor a Deus, amar o seu próximo, fazer discípulos. Isso é o que Jesus nos chamou para fazer. O problema com esta caixa, como você verá daqui a pouco o que Jesus diz em Lucas 10, é que nós não podemos fazê-lo dentro da caixa. Se queremos obedecer a Jesus, precisamos sair da caixa. Sair do sistema de igreja que entrou com a igreja católica e quase não foi mudado ao longo da história. Se queremos obedecer a Jesus, Precisamos mudar a forma como fazemos igreja. Devemos nos perguntar, queremos construir sobre as nossas tradições da igreja? Queremos fazer o que sempre fizemos? Ou queremos obedecer a Jesus? Queremos fazer o que ele nos chamou para fazer? O problema também com esta caixa é que, numa caixa como esta, num domingo normal, há apenas 10% que está ativa, 30% que são frustradas e muitas pessoas estão morrendo espiritualmente. Por quê? Porque elas não têm uma plataforma para usar, não podem ser usadas por Deus. Elas estão sentadas passivas e assistindo outras pessoas fazerem alguma coisa. Mas na visão de Jesus, para o que ele nos chamou, há espaço suficiente para todos. Quero começar a ler o que Jesus disse em Mateus 28. Foi-me dada toda autoridade no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. Versículo 18. Ele está falando de batizá-los, como já falei antes, sobre o arrependimento, batismo nas águas e com o Espírito Santo. Ponto. Ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos. Versículo 20. Este chamado não foi dado somente a um pastor em uma igreja, mas este é um chamado dado a você e a mim. Jesus está dizendo a você, você precisa ir fazer discípulos. Você precisa fazê-lo. Não é suficiente você estar em uma igreja onde outras pessoas o fazem. Você precisa ir e fazer discípulos. Você precisa batizá-los. É isso que ele está dizendo. Assim, não é suficiente que nós apenas sejamos batizados, precisamos batizar outras pessoas. Não é suficiente que apenas nos arrependamos, mas precisamos ajudar outras pessoas a se arrependerem. Não é suficiente que apenas recebamos o Espírito Santo. Não, precisamos orar por outras pessoas para receberem o Espírito Santo. Não é suficiente que apenas nós façamos as coisas. Não, nós somos chamados a fazer discípulos. Assim, um discípulo é alguém que faz discípulos, que fazem discípulos, que fazem discípulos. Um discípulo é alguém que segue o ensino de Jesus, ensinando outras pessoas a seguir o ensino de Jesus, que ensinam outras pessoas a seguirem os ensinos de Jesus e assim por diante. É tão importante entender que todos são chamados, se você é homem ou mulher, se você é jovem ou velho, todo mundo é chamado para fazer o ministério. É importante ver o que Jesus está dizendo, porque o chamado de Jesus inclui todos. O chamado de Jesus não é apenas para um corpo em que 5% ou 10% estão trabalhando. O corpo de Jesus é onde todos estão trabalhando, todo mundo tem uma plataforma em sua vida diária que pode usar. Não é só para evangelistas, não é apenas para um profeta, não é só para apóstolos que fazem isso. Não, é para todos. Assim que foi salvo, você recebeu o Espírito Santo e Jesus disse, como o Pai enviou-me, eu envio agora. Saia, faça discípulos. Mas ele disse mais a nós do que diz em Mateus 28, como acabo de ler. Ele nos deu detalhes de como ele quer que trabalhemos. Quando Jesus disse em Mateus 28 aos seus discípulos para sair e fazer discípulos, eles não saíram e pensaram do jeito que pensamos hoje. Ok, vamos ter um edifício da igreja com 300 membros, este é o nosso objetivo. Teremos um coral gospel, uma escola dominical e nos reuniremos a cada domingo e faremos igreja. Não, quando ele lhes disse para sair e fazer discípulos, eles sabiam exatamente como deviam trabalhar. Por quê? Porque Jesus esteve com eles por 3 anos e ensinou-lhes como ele queria que fizessem. Você não encontra na Bíblia uma visão que fala de uma igreja com reunião dominical, 300 membros, fazendo como nós fazemos. Não, mas Jesus também não disse apenas, saiam e façam discípulos. Não, ele foi muito específico e disse, saiam, façam assim, façam deste jeito. Quando fazemos como é suposto fazer, Deus vem e faz o que lhe é suposto fazer. O problema na igreja hoje é que queremos que Deus venha abençoar a nossa visão, abençoe o que estamos fazendo, em vez de pararmos o que estamos fazendo e fazer o que ele já abençoou. Porque se fizermos o que ele já abençoou, muitas coisas acontecerão. Eu acredito que isso é muito importante. Então, hoje eu vou falar sobre Lucas 10. Vou percorrer este capítulo e ver o que Jesus está dizendo lá, mas antes, eu quero orar porque isto é muito importante, tanto que Deus abriu nossos olhos para retirar os óculos religiosos de nós. Como eu disse da última vez, se há uma área, ponto cego, vedada por óculos religiosos. Ela tem a ver com a definição da igreja, como fazemos igreja, porque o livro de Atos é muito diferente. Da igreja católica tivemos o sistema, o sacerdócio da forma como o temos, a reunião de domingo como a temos, a programação da maneira como a temos. Na uma igreja luterana ou na reforma, temos só uma pequena mudança aqui e ali, e tem sido assim através da história da igreja. Eu creio que a última reforma tem a ver com o sistema, em colocar tudo junto. Eu falo sobre minha jornada no livro, A Última Reforma, de volta ao modelo de discipulado do Novo Testamento. Encorajo-lhe a ler este livro porque lá eu me concentro mais nas jornadas e sobre o sistema. Hoje vou focar mais sobre como funciona quando somos livres do sistema, como fazê-lo. Antes, vou orar. Deus, agradeço por tudo que você está fazendo e pelos incríveis testemunhos da América e o que você fez lá. Jesus, você é o mesmo ontem, hoje e para sempre, nos chamou para sair e fazer discípulos e disse como quer construir a sua igreja. Jesus, venha com seu Espírito Santo, venha e abra nossos olhos e ouvidos, ajude as pessoas a receberem esta mensagem e nos ajude a entender o que você tem nos chamado para fazer, a fim de podermos obedecer-lhe em cada detalhe. Em nome de Jesus. Amém. Lucas 10 começa assim. Depois disso o Senhor designou outros 72 e os enviou 2 a 2, adiante dele, a todas as cidades e lugares para onde ele estava prestes a ir. Então Jesus chamou 72 e enviou os 2 a 2, a cada cidade e lugar que ele queria ir. Eu quero começar a dizer que algumas traduções trazem 70 em vez de 72. E o correto é 70. Em uma de nossas bíblias dinamarquesas temos uma nota que explica por que é 70, e não 72. Vou ler. Alguns manuscritos falam de 72 discípulos, mas o número correto é 70, sendo este um número simbólico de todas as nações estrangeiras. Quando Jesus enviou os 70, foi depois que ele enviara os 12. Os 12 simbolizam que a mensagem foi dada primeiramente aos judeus e, em seguida, os 70 simbolizam que foi depois dada a todas as nações. Então é por isso que Jesus primeiro enviou os 12 e depois enviou os 70. Os 12 foi porque a Bíblia diz, primeiro aos judeus e os 70, então, para o resto das nações. Os judeus primeiro e depois o restante. Assim, a maior diferença entre o que Jesus fala aos 12 e aos 70 é que, quando ele enviou os 12, disse-lhes, não vão para os gentios. Quando ele enviou os 12, eles só foram enviados para os judeus, mas quando ele enviou os 70 era para todo mundo, isto é, para você e para mim hoje. Então em Lucas 10, ele enviou os 2 a 2, e eu creio que é importante ir 2 a 2, 2 ou 3 em conjunto, é importante e tem a ver com o discipulado. Quando estou sozinho, posso trabalhar e fazer alguma coisa. Mas quando tenho alguém comigo, que é novo na fé ou que precisa aprender, posso treinar essa pessoa, ao mesmo tempo. Então eu faço discípulos. Eu acredito que esta é uma boa razão para nós trabalharmos 2 a 2. Mas eu quero dizer que isso não deve ser uma desculpa. Eu conheci pessoas que dizem que não saem porque não tem ninguém para ir com elas. Mas temos que entender que nunca estamos sozinhos, temos o Espírito Santo conosco, Jesus está conosco, então nunca estamos sozinhos. Quando aqueles discípulos foram enviados era antes de Pentecostes, antes do Espírito Santo vir sobre a terra. Por isso hoje, quando nós saímos, não estamos sozinhos. O Espírito Santo está andando conosco. Como Felipe, que de certa forma estava sozinho, mas ele não estava sozinho. No livro de Atos capítulo 8, você pode ler como Deus enviou Felipe sozinho, mas ele não estava sozinho, o Espírito Santo estava com ele. Assim, Felipe estava sozinho, mas ele não estava sozinho. Assim, não é uma desculpa deixar de ir porque não temos ninguém para ir junto. Mas o importante, eu acho que é bom se tivermos alguém para ir junto, porque então nós podemos ir e fazer discípulos ao mesmo tempo. Vamos continuar e veremos cada versículo sobre o que Jesus diz em Lucas 10. Vamos ver o que Jesus disse lá e também o que nós na igreja estamos dizendo hoje, porque quando colocamos um ao lado do outro, é muito mais fácil de ver o quão longe nós nos afastamos disto. Deixa muito claro o que Jesus está dizendo e quão oposto está o que fazemos hoje. O que eu tenho aqui é, Jesus diz. Vou colocar aqui em cima. E aqui eu tenho, nós dizemos. Então, vamos ver isso. A primeira coisa que Jesus diz é, e lhes disse, A colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. A colheita é grande, mas tenho escrito, a colheita é grande e madura. Se não entende o significado, quer dizer que a colheita está pronta para colher. Assim a colheita é grande e a colheita está madura. O safra está pronta para a colheita. Digo que a colheita é grande, mas também está pronta para a colheita, porque Jesus está nos ensinando isso em João capítulo 4. Lá você lê que Jesus foi a Samaria, onde ele conheceu uma mulher num poço, que estava tomando um pouco de água, uma mulher samaritana. Jesus foi e conversou com ela, e, normalmente, um judeu não falava com samaritanos, mas ele foi lá e falou com aquela mulher. Jesus não viu só o lado de fora, ele não viu só uma mulher de Samaria. Não, ele viu a colheita que estava pronta. Então, ele foi e falou com esta mulher. Acabou que esta mulher veio à fé em Jesus por causa de suas palavras. Não só a mulher veio à fé, mas ela voltou e falou sobre Jesus, de modo que toda a cidade veio à fé. De certa forma, este é o primeiro lugar que vimos um avivamento após Pentecoste, porque depois Felipe foi a Samaria, onde viu um grande reavivamento. Tudo isso aconteceu há algum tempo antes, quando Jesus encontrou essa mulher. Assim, ela foi uma pessoa de paz. Falarei disso depois. Ela foi uma mulher importante para o reavivamento em Samaria. Mas quando Jesus falou com ela, algo aconteceu. Quando os discípulos de Jesus vieram mais tarde, ele ensinou-lhes, a você e a mim, algo importante. Ele disse-lhes, vocês não dizem, daqui a 4 meses haverá colheita. Eu lhes digo, abram os olhos e vejam os campos. Eles estão maduros para a colheita. É tão importante o que Jesus está dizendo lá porque ele está ensinando aos seus discípulos, você e eu, que a colheita está pronta. A colheita não é só grande, mas está pronta para a colheita. Não devemos dizer que daqui 4 meses, 5 ou 10 anos, ou talvez mais, a colheita estará pronta. Não, a colheita já está pronta. O problema não é a colheita, mas é que os nossos olhos estão fechados. Isso é o que Jesus está dizendo, abram seus olhos. Vejam, a colheita está pronta. Se Jesus não tivesse estado ali com seus discípulos, se eles estivessem lá sozinhos e vissem aquela mulher, eles veriam alguém e pensariam, não está aberta, a colheita não está pronta. Porque teriam visto assim, eles não entrariam na colheita como Jesus fez. Eu quero dizer que é tão importante como vemos a colheita. Se você ver a colheita como pequena, verde, despreparada para a colheita, isto é o que você vai colher. Porque se você acha que as pessoas estão fechadas para o evangelho, se você não prega em fé, esperando que as pessoas sejam salvas, e se você não esperar que as pessoas sejam salvas, elas não vão se arrepender e ser salvas. Mas quando você tem os olhos abertos para ver que a colheita está pronta, isso vai mudar sua maneira de agir, a maneira que você prega o evangelho, e tudo o que você está fazendo, e por isso você verá uma grande colheita. Isso é muito importante. Jesus disse que a colheita é grande e madura. Mas o que dizemos hoje? A colheita é pequena e matura. Oh, a colheita é tão pequena, a colheita não está madura, a colheita não está pronta, não, não. Isso é tão difícil em nossa cidade. Isso não pode acontecer em nossa cidade. Sabe o que estamos fazendo? Estamos amaldiçoando a colheita. Estamos nos chamando de cegos. Por nossas palavras, nós estamos nos chamando de cegos e não vemos a verdade. Posso testemunhar como isso é importante. Há pouco tempo, houve uma equipe da Noruega, que foi à Polônia para fazer uma missão. Eles iam para uma cidade lá onde todos os pastores e ministros diziam, esta cidade é tão fechada. Aquela cidade é um lugar difícil. Nada vai acontecer lá, é realmente um lugar difícil. A colheita lá é realmente pequena, minúscula, quase inexistente e não está pronta. A colheita não está pronta. Era o que todo mundo estava dizendo, mas sabe o que ele disse à sua equipe? Quando formos à cidade, temos que esperar grandes coisas. Por quê? Porque a colheita está pronta. A colheita é grande nesta cidade. Eles estão tão abertos. Foi o que ele disse. Ele estava contando uma mentira? Não, ele estava dizendo a verdade. As outras pessoas é que estavam falando mentiras. E você sabe o que aconteceu? Aquelas pessoas tinham fé. Eles esperavam que o que ele disse seria a verdade. Então eles foram àquela cidade esperando grandes coisas acontecerem. Sabe o que aconteceu? Grandes coisas. Muitas pessoas foram salvas, curadas, libertas, batizadas e todos os pastores e ministros na Polônia disseram: "Uau! Isso pode acontecer nesta cidade?" Sim, pode, porque Jesus disse que a colheita é grande e está madura, a colheita está pronta para ser colhida. O problema não é a colheita, o problema é que nossos olhos estão fechados. É uma verdade muito importante o que Jesus está dizendo aqui. Eu encorajo-lhes a lerem João 4 o que ele está dizendo lá e meditar sobre essas palavras, porque isso pode mudar a sua vida, como mudou a minha vida e de muitas outras pessoas. Esta é uma das coisas que eu sempre compartilho quando estou fora, porque as pessoas precisam ter os olhos abertos para que elas possam ver a colheita da maneira que Jesus via, para que as pessoas possam ser salvas. Então a colheita não é o problema. A colheita está pronta, a colheita é grande. Há uma coisa que eu quero dizer. Jesus também está dizendo em outro lugar: nós temos todo poder e unção. Isto é o que Jesus está dizendo. Porque em Mateus 28, quando Jesus enviou seus discípulos, como você e eu, ele disse: eu tenho todo o poder no céu e na terra. Depois de dizer que tem todo o poder no céu e na terra, disse: vão, saiam. Porque temos todo o poder no céu e na terra pelo Espírito Santo. Quando você recebeu o Espírito Santo, obteve o mesmo poder que ressuscitou Jesus dos mortos. Há apenas um Espírito Santo e nós o temos por completo. Nós o temos. Não é que precisamos de mais. Quando o recebemos, já temos tudo o que precisamos. Assim, temos todo o poder e unção, não temos só um pouco de poder e um pouco de unção. Por quê? Porque nós temos Jesus. Temos o Espírito Santo, e Jesus tem tudo isso. Por isso ele disse: eu tenho todo o poder no céu e na terra, portanto vão, saiam. Se Jesus tem todo o poder no céu e na terra, quanto poder Satanás tem? Se Jesus tem tudo, quanto poder sobrou para Satanás? Nenhum. Assim, o poder não é o problema, já que Jesus o tem por completo e tem sido dado a nós, por meio do Espírito Santo. Mas o que dizemos na igreja? Precisamos de mais poder e unção. Isso é tão oposto ao que Jesus está dizendo. Eu fui salvo numa denominação religiosa onde eles falavam de unção o tempo todo, o homem de Deus, a unção. Eu ia encontro após encontro, e eles oravam para eu receber mais unção. As pessoas hoje ainda esperam por mais unção. Mas, vamos lá. Temos tudo através de Jesus Cristo. O poder não é o problema. Mais uma vez, o problema é que nossos olhos estão fechados. Não vemos a colheita como deveríamos, nem o que já temos em Jesus Cristo. Claro que devemos ser cheios do Espírito, mas ser cheio do Espírito não vem por ir de conferência a conferência, deixando alguém impor as mãos em você. Ser cheio do Espírito Santo vem quando damos, pois de onde vem enchimento? Do nosso mais íntimo ser, ele vai fluir para fora como água viva. Percebi que Satanás tem enganado muito a igreja hoje, porque ela está dizendo: a colheita é pequena e não está pronta e precisamos de mais poder e unção, enquanto Jesus está dizendo o contrário. Ele disse que a colheita está pronta, que a colheita é abundante. Ele está dizendo isso. É uma boa notícia. É uma ótima notícia. Ele está dizendo que temos todo poder e unção. Esta é uma boa notícia. Tente imaginar um fazendeiro que está observando a safra deste ano. Ele vê que a safra está pronta e é grande. O que ele pensa? Oba! Ele está feliz. O que ele faz? Será que simplesmente senta-se e bebe um café? Não. Ele simplesmente aguarda no celeiro para a colheita entrar? Não. O que eles fazem quando vem a colheita pronta e abundante? Eles se levantam, vão e colhem a plantação. Eles saem à colheita, e este é o problema que temos hoje. O problema não é a colheita, nem que precisamos de mais poder e unção. Sim, eu sei que as igrejas dizem isso, mas está errado. O problema são os trabalhadores. Esta é a próxima coisa que Jesus está dizendo. Os trabalhadores são o problema, nós somos o problema. O problema são os trabalhadores, pois após Jesus dizer que a colheita está pronta, disse: mas os trabalhadores são poucos. Assim, os trabalhadores são o problema, mas o que as pessoas dizem nas igrejas? Não, não depende de nós, mas de Deus. Então temos uma mentalidade onde pensamos que cabe a Deus e não a nós. É só esperar na igreja e de alguma forma a colheita virá. Então, estamos à espera da colheita entrar. Pensamos, se Deus quer salvar as pessoas, ele fará isso. Mas onde você lê isso na Bíblia? Deus pagou o preço para todo mundo ser salvo. A colheita está pronta, mas os trabalhadores são poucos. Nós precisamos sair. Sair a colheita. Vamos continuar. Depois que Jesus disse que a colheita está pronta, a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos, ele diz isso: peçam ao Senhor da colheita que mande trabalhadores para a sua colheita. Jesus está dizendo: peçam ao Senhor da colheita que mande trabalhadores. Por quê? Porque os trabalhadores são o problema. Não há unção, não que nos falta poder, não que a colheita não está pronta, pois ela está pronta. Os trabalhadores são o problema. Não é que não há trabalhadores, mas os trabalhadores estão sentados no celeiro e bebendo café. Os trabalhadores não estão colhendo. De modo que Jesus está nos dizendo: peçam ao Senhor da colheita que envie trabalhadores. Quando falamos de enviar, a palavra enviar é a mesma palavra em grego que vem da palavra libertar, entregar. Como quando você lê que Jesus está expulsando demônios, quando os demônios estão deixando uma pessoa, esta é a mesma palavra. Você sabe que nem sempre um demônio quer sair. Você tem que sair, não, sair em nome de Jesus, e então eles têm que ir e no final eles saem. Da mesma forma, nós precisamos ser enviados para fora, ser expulsos, de onde? Da nossa zona de conforto, de nossa igreja. Precisamos ser conduzidos para fora, onde as pessoas estão. Eu não falo apenas de sair na rua, mas sobre estar onde as pessoas estão. Eu estava numa festa de aniversário de 17 anos, há 2 dias atrás, de um cara que foi salvo há alguns anos, mas sua família não era cristã. Eles convidaram a mim e minha esposa para vir e ter uma mini reunião de adoração na festa de aniversário, porque ele queria que sua família fosse salva. Eu falei com ousadia sobre nascer de novo e foi um bom dia porque estávamos em um aniversário 17 anos, e aquele dia era 5 de abril, exatamente 19 anos após eu ser salvo. Eu estava falando sobre nascer de novo, sobre aniversários espirituais. Mais tarde, Lene cantou uma música, e eu falei sobre conhecer a Deus e Lene cantou outra música. E nós oramos pelas pessoas. Tomamos uma pessoa, que foi curada na frente de todos. Então, eu disse-lhes: quem quiser oração, vem e fale comigo e orarei por você mais tarde. E começamos a comer nesta festa. Era um lugar realmente bonito onde 40 pessoas foram reunidas, talvez 10 a 12 cristãos e o resto não era cristão. Você podia ouvir em suas músicas e no que diziam que eles não estavam tão felizes pelo pai, avô ou irmão que foram salvos porque eles não entendiam. Mas alguém veio e disse que 5 queriam oração. Fomos para um quarto e chegaram mais pessoas, e de repente havia uns 10 não cristãos ali. Orei e um foi curado, outro foi curado e uma foi liberta. O Espírito Santo veio sobre ela e seu corpo foi curado. Orei por outra onde houve libertação e ela quase caiu. Lena e eu a seguramos. Oramos para o demônio deixá-la e ela começou a chorar. Foi tão forte naquele quarto entre os não crentes e, quando eu olhei em volta, pude ver mais pessoas chorando. Por quê? Porque era tão forte. Elas nunca tinham visto nada parecido. Tivemos a oportunidade de compartilhar o evangelho com eles novamente. Esta família não será a mesma de novo, porque a colheita está pronta. Então eu não falo apenas de sair na rua, mas de estar onde as pessoas estão. Poderia ser um casamento, uma festa de aniversário, em uma loja. Vamos estar entre as pessoas e ver a colheita entrar. Mas veja o que Jesus está dizendo: peçam ao Senhor da colheita que mande trabalhadores. E veja o que dizemos hoje nas igrejas: vamos orar para que a colheita possa entrar na igreja. Não são exatamente essas palavras, mas não estamos pedindo ao Senhor da colheita para enviar os trabalhadores. Não, em vez disso, estamos orando pela colheita. Tenho estado em muitas reuniões de oração, onde repetidamente oram pela colheita. Oram pela colheita como se a colheita fosse o problema. A colheita não é o problema são os trabalhadores. Assim, em vez de orar pela colheita, vamos orar segundo a vontade de Deus. Porque quando oramos de acordo com a vontade de Deus, sabemos que já temos recebido o que temos orado. E a Bíblia não diz que devemos orar pela colheita. Há algo hoje que estão chamando de vírus de Lucas 10:2. Quero falar disso. O que Jesus está dizendo aqui está em Lucas 10, versículo 2. Muitas pessoas hoje começaram a fazer uma coisa. Elas definiram o despertador do celular para tocar às 10:02 da manhã e às 10:02 da noite. Quando o alarme toca, ding, ding, ding, eles lembram de Lucas 10:2 e oram: Senhor da colheita, oro para que você mande trabalhadores para a colheita. De modo que todas as manhãs e noites eles oram ao Senhor que envie trabalhadores para a colheita. Encorajo-lhes a fazer isso. Estou orando todos os dias que o Senhor mande trabalhadores para a colheita e tenho visto uma mudança agora. A Dinamarca está mudando. Vemos muito mais pessoas na colheita agora do que vimos há um ano. Você pode ver isso na Dinamarca. Todo mundo comenta nas igrejas que algo está mudando a igreja. E eu creio que tem a ver com esta verdade. Quando oramos segundo a vontade de Deus, sabemos que já recebemos o que pedimos e Deus disse: peçam para que o Senhor mande trabalhadores para a colheita. Ore todos os dias. Coloque no celular 10:02 da manhã e 10:02 da noite. E cada vez que tocar, você começa: Deus, eu oro para que você envie as pessoas para a colheita. Isso não vai mudar só as pessoas que ele está enviando, vai mudá-lo também. Porque quando você começar a orar assim, você terá um zelo pelas pessoas como nunca antes. Não é suficiente apenas para orar, você também precisa fazer alguma coisa. Então eu encorajo-lhe a fazer isso. Veja que ele nos chamou a orar para que o Senhor envie pessoas para a colheita. Mas nós oramos para a colheita entrar na igreja. Quero fazer uma ilustração. Imagine muitos agricultores que estão lá olhando para fora e dizem: ó, a colheita está pronta. O safra será grande este ano. Mas eles estavam no celeiro, esperando a colheita entrar. Eles não entendem porque a colheita não está entrando, já que está pronta. Vamos orar. Deus, oramos para a colheita entrar. Deus, oramos para que você tome a colheita e envie aqui para nós. Honestamente, quão eficaz vocês acreditam que é esta oração? Eu não acredito que esta é uma oração eficaz. Eu não vejo que esta é uma oração de acordo com a palavra de Deus, se orar para que a colheita venha. Não, a colheita não é o problema, mas ela também não pode se mover, a colheita não pode se levantar e andar, a colheita está lá e precisa de nós, como trabalhadores, para sair e tomá-la. Mas o que nós fazemos? Nós não entendemos porque a colheita não quer entrar na igreja, e pensamos, talvez seja porque o celeiro, a igreja, está sujo. Vamos limpá-lo. Assim, limpamos a igreja, colocamos um novo carpete e deixamos o celeiro muito agradável. Dizemos: agora o celeiro está limpo e muito bonito. Venha, colheita. Entre. E a colheita ainda não vem e não entendemos. Por quê? Ah, já sei. E colocamos no celeiro uma luz agradável ao redor e um pouco de música de adoração bem suave. E fica tão bom, quente e acolhedor. Está tão gostoso no celeiro. Agora a colheita vai entrar. Não, a colheita não quer entrar. A colheita não pode entrar, nem é capaz de entrar. Nós precisamos sair. Olhando esta ilustração, vimos quão longe nós fomos daquilo que Jesus nos chamou. Muitas igrejas focam tanto no edifício, equipe, programa e tudo mais, estão lá à espera para a colheita entrar, e pensam, talvez se pintarmos a igreja, ou colocarmos uma nova janela na igreja, ou termos melhores bancos na igreja, então a colheita vai querer entrar. Não, nós somos chamados para sair a colheita. Mas após Jesus dizer: peçam ao Senhor da colheita que mande, ou faça sair, trabalhadores para a sua colheita, ele continua e diz: vão. Eu os estou enviando como cordeiros entre lobos. Ele não só diz: peçam, orem, mas a próxima coisa que disse depois foi: vão. Eu os estou enviando como cordeiros entre lobos. E isso também é tão oposto. Jesus disse: eu os estou enviando como cordeiros entre lobos. Isso é o que Jesus está dizendo. Mas o que nós fazemos? Nós dizemos: melhor é estar nas igrejas, longe dos lobos. Assim, estamos novamente fazendo o oposto do que Jesus está dizendo. Tente imaginar um pastor que tem um pequeno cordeiro. Lá fora estão alguns lobos enormes e quando eles veem o cordeiro, pensam: carne. Fome. Lobo comer cordeiro. Eles estão com fome. E aqui temos o pastor, um bom pastor com o cordeiro. Ele pega o doce cordeirinho e diz: veja, cordeiro. Eu te envio para o meio de lobos. Isto é o que Jesus fez, mas nós fazemos o contrário. Nós não sabemos que a perseguição é uma coisa boa. Em Marcos 4, você lê sobre o homem que lançou a semente. O sol está brilhando e, quando você lê essa parábola em Marcos 4, você vê que o sol está perseguindo, e a perseguição revela o que está no coração das pessoas. Se eles são verdadeiramente nascidos de novo e vivem com Deus, eles não se afastarão, mas cairão de joelhos, clamarão a Deus e crescerão. Assim, a perseguição nos ajuda a ver se esta é uma pessoa realmente arrependida, que está começando uma nova vida, ou se é apenas uma sombra de arrependimento, se é o exterior do arrependimento. Então o sol é importante, a perseguição é importante. Você pode ler isso em Marcos 4. Mas Jesus enviou seu cordeiro entre lobos. Que bom pastor, em sã consciência, toma o seu doce cordeirinho e envia-o para o meio de lobos. Que pastor faria isso? O bom pastor que vai com o cordeiro. Este é o lugar onde Jesus está indo. Ele não diz apenas, veja, eu envio todos vocês, como cordeiros entre os lobos. Ele está dizendo, vão, e eu estou com vocês até o fim dos tempos. É isso que ele está dizendo em Mateus 28. Vão, pois eu estou com vocês. Quando vamos ver que ele está conosco? Quando nós sairmos? Quando sairmos, veremos que ele é fiel. Mas muitos ainda estão esperando dentro da caixa e não entendem porque não veem Deus trabalhando em sua vida diária, porque não veem que Jesus está com eles, porque eles precisam sair e obedecer a Jesus, fazer o que ele nos chamou a fazer. Mas é tão importante o que Jesus está dizendo aqui, porque temos um evangelho hoje onde não somos radicais em arrependimento e aquelas coisas e podemos pensar, vejam, a igreja ainda está crescendo. Mas ela só está crescendo, como os americanos chamam, o evangelho para se sentir bem, o evangelho do viva melhor agora. Ela só está crescendo agora porque não há nenhuma perseguição. Mas o dia em que a perseguição vir, quando sobrilhar, você verá muitas, muitas pessoas se afastarem. Por quê? Porque elas não tiveram realmente um arrependimento profundo, não entenderam o evangelho completo. Quando eu fui salvo, a primeira coisa que experimentei foi quando cheguei ao meu trabalho, como padeiro. E foram tão contrários que eu perdi meu emprego. Meu irmão não falou comigo por muitos meses. Meu pai disse, Torben, eu tenho vergonha. O que as pessoas dirão de nós? Que nosso filho enlouqueceu. Eu não tinha um parente que era cristão. Tudo estava contra mim, mas eu sabia uma coisa, eu precisava de comunhão com os outros, eu precisava continuar em Cristo. Então, eu pegava minha bicicleta à noite, só para estar junto com outras pessoas, apenas para estar junto com Deus, porque era muito importante para mim. Sim, meu pai é salvo agora e Deus tem feito muitas coisas na nossa família. Eu experimentei perseguição, porém nada podia me afastar. Por quê? Porque eu tinha algo dentro de mim. Eu tenho o selo de Deus, um novo começo. Eu experimentei a perseguição no início e foi difícil. Às vezes eu quase pensava em desistir, porque todo mundo estava contra mim, mas em vez da perseguição me fazer cair, eu cresci muito, passei tempo com Deus. Eu estava lá fora no meio de lobos todo o tempo, no meu trabalho, em todo lugar, entre meus velhos amigos, mas eu cresci muito e eu não me comprometi. É o que Jesus está dizendo, vão. Eu os envio como cordeiros entre lobos. Se nós pararmos aqui, você verá que é muito diferente da igreja de hoje. Jesus disse que a colheita é grande, a colheita não é o problema, a colheita está pronta para colher, não espere por um mês, não diga que você tem que ir daqui um ou dois anos. Ela está pronta hoje. A colheita não é o problema. Temos todo o poder no céu e na terra, os trabalhadores são o problema. Então, orei ao Senhor da colheita que faça sair os trabalhadores para a colheita. Após ele ter dito para orarmos, ele disse, vão. Vão como cordeiros entre lobos, verão que eu estou com vocês até o fim dos tempos. Isso é o que Jesus está dizendo. O que nós dizemos na igreja? A colheita é pequena e não está pronta, ainda mais em nossa cidade. Não, não em nossa cidade nem em nosso país. Não, não. Ouvimos testemunhos daquela cidade ou país, mas aqui? Não. Também precisamos de mais poder e unção, ainda não estamos prontos. Não, não. Nós precisamos de mais. Não estamos prontos. Se você não está pronto e você precisa de mais, porém não há mais para obter, você nunca ficará pronto, entende? As pessoas estão esperando por algo que elas já têm e não estamos prontos. Depende de Deus e não de nós. Se Deus quiser salvar as pessoas, Ele fará isso. Mas vamos orar para a colheita entrar na igreja. E oramos para a colheita vir. Quando as pessoas serão salvas? Vem agora. Fique na igreja. Não saia neste mundo. É perigoso. E colocam as pessoas numa caixa longe de seus amigos e vizinhos e por causa disso vemos apenas um salvo aqui e outro lá. Em vez da casa inteira ser salva. Em vez de famílias serem salvas. Em vez de amigos e um monte de pessoas serem salvas. Quando eu comecei a trabalhar como Jesus nos chamou, eu não vi só um ser salvo aqui e outro lá. Eu vi um salvo aqui tornar-se 5, um salvo lá tornou-se 10, outro salvo lá tornou-se 20. Por quê? Porque continuamos lá fora entre as pessoas. Espero que você esteja amando. Estou animado com isso. Ele continua, não levem bolsa, nem saco de viagem, nem sandálias, e não saúdem ninguém pelo caminho. Jesus diz que não devemos levar bolsa, saco de viagem ou sandálias conosco. O que ele está dizendo é, vão e Deus proverá vossas necessidades. Isto é o que Jesus está dizendo. Vão e Deus proverá vossas necessidades. O que nós dizemos? Espere até que tenhamos dinheiro suficiente. Dizemos que precisamos esperar, mas Jesus diz, vão e Deus proverá vossas necessidades. O dinheiro é um grande problema na igreja de hoje e tudo está de alguma forma controlado pelo dinheiro. A igreja hoje, em muitos lugares, funciona como uma empresa, em vez de um corpo vivo. Há 2 capítulos sobre isso em meu livro, A Última Reforma. Eu também era muito dependente de dinheiro no começo. Eu tinha a antiga mentalidade, por isso, quando comecei a fazer o ministério, achava necessário uma igreja me convidar, para cuidar de minhas necessidades. Custa dinheiro para ter um carro ou tomar um avião, então eu precisava de uma igreja para prover. Assim, eu era muito dependente de um convite de um pastor ou igreja. Mas quando vi como Jesus estava trabalhando, eu vi que Deus provê nossas necessidades quando trabalhamos na colheita. Quando saímos ao trabalho, Deus está provendo. Por quê? Porque Ele pagou pelo trabalho. Todo mundo que trabalha no reino está sendo pago, como diz a Bíblia. Tenho vivido isso muitas vezes, de novo, e de novo, e de novo. Porque estamos vivendo pela fé. Eu e minha família não temos outro trabalho agora, e estamos vivendo totalmente dependentes de Deus. Por diversas vezes, tomamos nosso cartão de crédito e dizemos, ok, vamos levar. E usamos todo o nosso dinheiro. Assim, quando nós saímos, eu não sei como pagarei o aluguel de casa quando eu voltar, eu não sei como fazer no próximo mês. Mas vez por vez tenho experimentado que Deus é fiel. Às vezes, o dinheiro está na caixa de correio. Outras vezes, pessoas que encontraram-se com Deus dão-me algum dinheiro. Então eu posso ver que Deus está provendo nossas necessidades. É tão importante que precisamos vir e aprender a viver com fé em Deus, quando se trata de nossas necessidades. É difícil. Às vezes, ficamos lá esperando e muitas vezes temos esperado, para ser honesto, porque não sabemos o que vai acontecer no próximo mês, estamos vivendo dia a dia. Mas Jesus quer que sejamos dependentes dele. Eu acredito que isso é algo que todos precisam aprender, a dar um passo de fé quando se trata de nossas necessidades, que Deus as provê. Porque hoje nós também dizemos que a colheita é grande, mas os trabalhadores não têm tempo. Por quê? Porque eles precisam trabalhar muito ou, eles querem ter tudo neste mundo. Eles querem ter uma casa grande, um carrão, um monte de dinheiro. E porque precisam de todas essas coisas, eles não têm tempo para sair à colheita. Isso também é algo que precisamos. Deus provê as nossas necessidades. Mas não é, eu acabei de comprar esta casa e este carro, apenas fiz isso. Não, precisamos levar tudo e dar a Ele, e perguntar, Deus, isto é tudo o que você quer que tenhamos? É assim que você quer que vivamos? Eu acho que é tão importante fazer isso. Da maneira como vivemos hoje, eu posso compartilhar tantos testemunhos e vou compartilhar um deles. Há pouco tempo, sentimos que Deus nos falou para irmos a um retiro, para estar lá e conhecer algumas pessoas. As malas estavam prontas, mas o único problema, como muitas outras vezes, é que não tínhamos dinheiro para isso. 2 dias antes de irmos, o telefone tocou e alguém me perguntou, como você está, Torben? Eu estou bem, tem certeza? Mas eu tenho pensado em você. Você está bem? Sim, eu estou bem. Eu vou para esse retiro. Ah, você também? Legal, vamos nos encontrar lá. Ok, tchau. 10 minutos depois, ela ligou de novo. Como você está, Torben? Eu lhe disse que estou bem. Sim, Mas há algo, eu não sei o que é. Você tem um problema? Sempre, sempre temos problemas. Nós sempre temos algum tipo de problema. O que é? Eu não sei. Você tem dinheiro? Deus provê. Ah! Você tem dinheiro para ir ao retiro? Bem. Ah! Sabia que havia algo. Eu sabia. Torben, eu vou pagar sua entrada e lhe darei os $200 quando eu chegar lá. Assim, você terá alimento para a semana. Ela desligou e depois fui até Lene. Lene, agora temos o dinheiro, vamos lá. Temos de novo, e de novo, e de novo experimentado isso, que Deus providencia para as nossas necessidades. Ficamos lá, não sabemos como fazê-lo, não sabemos o que fazer depois, não temos o dinheiro, mas Deus provê para nossas necessidades. Por quê? Porque é isso que ele está dizendo, vão. Deus proverá suas necessidades. Não dependemos do dinheiro que precisamos, nós dependemos de onde Deus quiser nos enviar. Isso também é algo que ele está dizendo. Ele continua, quando entrarem numa casa, digam primeiro, paz a esta casa. Se houver ali um homem de paz, a paz de vocês repousará sobre ele, se não, ela voltará para vocês. Jesus disse, saiam. Se entrarem numa casa e encontrarem uma pessoa de paz. Ele está falando sobre encontrar uma pessoa de paz. Encontre uma pessoa de paz, é o que Jesus está dizendo. Sabe o que nós dizemos na igreja hoje? Nós dizemos, o que é uma pessoa de paz? Porque nós nunca ouvimos isso. Esta tem sido uma das maiores revelações que recebi nos últimos anos. Ela mudou muitas vidas e também a forma que fazemos igreja hoje e como pensamos. Eu procuro o tempo todo por uma pessoa de paz e encontro-a sempre. Por quê? Porque agora eu sei o que estou procurando. Se você não sabe o que está procurando, não há muita chance de encontrá-lo. Mas quando você sabe o que procura, quando seus olhos estão abertos para a colheita que está pronta, que há uma pessoa de paz em todo lugar, então você vai encontrá-la em todos os locais. Esta é a maneira como a igreja primitiva trabalhou. Foi assim que Jesus nos chamou para trabalhar. O que é uma pessoa de paz? Uma pessoa de paz é alguém onde Deus está trabalhando em sua vida, onde Deus está preparando o seu coração para receber. Tomemos a mulher no poço, de João capítulo 4. Ela era uma pessoa de paz. No início, ela discute com Jesus, mas ao mesmo tempo Deus estava tratando seu coração, algo estava acontecendo. Ela se tornou um abridor de portas de toda a área de Samaria. É o que vemos. Uma pessoa abre a porta para muitas pessoas. E daquela pessoa entramos em contato com uma cidade inteira, um bairro inteiro, uma casa inteira. Esta é uma pessoa de paz e eu vou falar muito mais sobre isso na próxima vez. Eu só quero trazer alguns exemplos de uma pessoa de paz na Bíblia. Atos capítulo 16. Você lê que Paulo estava pregando, e eles adoravam a Deus e o Senhor abriu o coração de uma mulher chamada Lídia. Deus abriu seu coração para a mensagem de Paulo. Lídia abriu sua casa depois, levou Paulo e os outros, toda sua família foi salva e ali começaram uma igreja. Lídia era uma mulher comerciante, ela tinha muito dinheiro, assim ela também poderia prover para Paulo e os outros suas necessidades, para que eles pudessem viajar de lá para o próximo lugar. Era assim que a igreja primitiva crescia. Jesus enviou-os, eles encontraram uma pessoa de paz e Deus providenciou através da colheita o que precisamos estar lá fora, na colheita. Outro lugar é o carcereiro no capítulo 16. Ele abriu sua casa e novamente todos foram salvos, Cornélio e sua família. Pessoa de paz também pode vir pela cura, onde as pessoas se encontram com Deus e isso também abre uma grande área para o evangelho. No último capítulo do livro de Atos, onde Paulo chega em Malta. Ele chegou lá e encontrou-se com Públio, que era o homem principal da ilha, e seu pai estava doente, mas foi curado. Você lê que os outros doentes da ilha vieram e foram curados. Assim, Paulo conheceu Públio e seu pai estava doente. Quando ele foi curado, o resto da ilha veio e eles foram curados. Por quê? Porque ele foi o abridor de portas daquela área. Depois, falarei muito sobre estas coisas e, especialmente, da pessoa de paz. Também quero ser mais prático e mostrar como eu trabalho com isso e como você pode trabalhar. Eu vou falar de uma pessoa de paz que está vivendo hoje. Tenho pessoas de paz chamadas, Dona, Tommy, Lisa, Laura, Cornel. Alguns dos meus amigos são pessoas de paz que eu conheci. E a partir dessas pessoas, muitas outras já foram salvas. Vou falar mais na próxima vez, onde vou compartilhar como uso isso diariamente. A próxima coisa que Jesus diz é: fiquem naquela casa, e comam e bebam o que lhes derem, pois o trabalhador merece o seu salário. Não fiquem mudando de casa em casa. É o que Jesus diz. Quando você sai, Deus proverá suas necessidades. Quando você encontrar uma pessoa de paz, Jesus diz: fiquem em sua casa e comam o que lhes servirem. É o que Jesus disse. Não vá de casa em casa, não tenha pressa de ir para a próxima. Não é apenas sair e evangelizar. É levar pessoas à salvação, construir uma igreja, ver discípulos. Eu sei que muitos estão incentivados quando se trata de evangelizar e orando pelos enfermos, e precisamos fazer isso, mas precisamos trabalhar como Jesus ensinou. Não só sair, orar, compartilhar o evangelho e quando alguém estiver aberto, levá-lo a convidar Jesus em seu coração, porque você não encontra isso na Bíblia, e depois ir para o próximo. Não, quando você encontrar uma pessoa que está aberta para o evangelho, pode ser na rua, no seu trabalho, numa loja, onde você encontrar uma pessoa de paz, então esteja lá, trabalhe com eles, faça discípulos, fique em sua casa. O que fazemos quando encontramos uma pessoa de paz ou uma pessoa que está aberta? Nós a convidamos à igreja no domingo. Mas precisamos parar de convidar as pessoas para a igreja no domingo. Uma das grandes diferenças das igrejas de hoje em comparação com aquele tempo, eu tenho isso no meu livro, A Última Reforma, é que a igreja não é um lugar de missão, onde convidamos as pessoas para vir para serem salvas. Porque se queremos convidar um monte de não cristãos para a igreja todo o tempo, precisamos nos comprometer com o que estamos fazendo, orando em línguas e outras coisas, porque eles não entendem isso. Por isso, temos igrejas hoje onde nós não falamos sobre o pecado, o inferno, a cruz, falar em línguas, porque não queremos ofendê-los. Não falamos sobre muitas destas coisas. Não, a igreja é uma reunião de crentes que se reúnem e fazem discípulos. E aqueles discípulos são equipados para sair à colheita na vida cotidiana e lá fora, as pessoas serão salvas, batizadas em água, libertas e curadas e então elas se juntarão a nós, depois que elas forem salvas. Porque agora eles sabem o que é falar em línguas, agora eles sabem o que é fazer as coisas que fazemos, porque eles são irmãos, eles são salvos. Agora eles podem tomar a ceia, porque a ceia é para os crentes e não para os incrédulos. Mas as igrejas hoje mudaram tanto que agora tornaram-se em um lugar onde as pessoas vêm ouvir o evangelho. Assim, nós nos comprometemos e não fazemos discípulos, e por causa disso, as pessoas não sabem como sair e levar as pessoas à salvação. É como afundar, afundar e afundar. Nós precisamos começar a fazer da maneira que Jesus está dizendo, fazer discípulos, equipá-los quando estamos juntos e enviá-los para a vida cotidiana. A boa coisa de se hospedar em sua casa é que fica mais fácil de conhecer amigos e família, porque eles vêm em sua casa muitas vezes e para eles voltarem mais uma vez não é um grande passo. Mas se você convidá-los à igreja no domingo é um grande passo, eles nunca foram lá antes. Tenho muitos testemunhos onde tentávamos convidar as pessoas para a igreja, mas elas não queriam ir à igreja. Mas quando dizemos, você pode vir à minha casa ou à casa de seu amigo amanhã? Eu vou falar com eles e compartilhar o evangelho. Todos eles vêm. Por quê? Porque não é um grande passo chegar numa casa onde você esteve muitas vezes antes. Quando eu comecei a fazer isso, casa, em vez disso, igreja, passei a ver mais pessoas serem salvas, porque agora não é só um aqui outro ali a ser salvo, agora aquele se tornou 5, 10 e 20. É assim que Jesus nos chamou a fazer, ficar em sua casa, comer e beber o que lhes servirem. A próxima coisa que Jesus está dizendo é, curar os doentes e pregar o evangelho. É o que Jesus nos chamou a fazer. Saiam, encontrem uma pessoa da paz, curem o doente, preguem o evangelho. O que nós dizemos? Pregar o evangelho e talvez orar pelos enfermos. Mas Jesus nos chamou para curar e pregar, pregar e curar. Aqui ele está dizendo curar primeiro e pregar depois. Eu não encontro em qualquer lugar da Bíblia onde ele nos ordenou apenas pregar. Jesus não morreu apenas por nossos pecados, ele levou o castigo por nossas doenças, então somos chamados a fazer ambas as coisas. Eu falo disso quando ensino sobre pregar e curar, e iniciar sua vida cristã. Então, isso é uma coisa importante que Jesus nos chamou a fazer. A próxima coisa que eu também nunca ouvi ninguém falar, Mas que é tão importante e a igreja realmente precisa entender é quando Jesus está dizendo, mas quando entrarem numa cidade e não forem bem recebidos. Ou seja, se você chegar em alguém e não for bem-vindo, então ele disse. Saiam por suas ruas e digam, até o pó da sua cidade, que se apegou aos nossos pés, sacudimos contra vocês. Então, saiam e sacudam a poeira de suas mãos e pés. É isso que Jesus está dizendo. Sacudam a poeira e passem para o seguinte. É o que Jesus está dizendo. O que dizemos quando encontramos alguém que não está aberto e não recebe nossa mensagem? Continuar ano após ano, até que estejam prontos. É muito importante o que Jesus está dizendo aqui. Quando você encontrar alguém que não recebe a sua mensagem, quando você não é bem-vindo, limpe a poeira das suas mãos e pés, vá para o próximo. Você lê em Atos que Paulo fez isso. Os primeiros discípulos fizeram. O que Jesus disse aqui não foi apenas para os 12, não apenas para os 70, mas para mim e para você. Paulo não estava ouvindo o sermão de Jesus naquela época, porque Paulo não era salvo naquele tempo, mas ele fez como Jesus ensinou. Por quê? Porque o que Jesus disse àqueles discípulos em Mateus 28, vão e façam discípulos de outras nações, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei, onde ele ordenou isto. Assim, alguém ensinou outro como fazê-lo, e eles ensinaram Ananias a fazê-lo e Paulo foi salvo através de Ananias, e Ananias ensinou Paulo a fazê-lo e, em seguida, Paulo fez assim e ensinou outros a fazer o mesmo, e assim por diante. Eles fizeram assim. Quando alguém não recebia a mensagem, eles limpavam a poeira de suas mãos e pés e iam para a próxima pessoa. É tão importante, mas o que nós fazemos hoje? Quando encontramos alguém que não está pronto para receber a mensagem, nós esperamos esperamos 5 ou 10 anos. Durante este tempo não fazemos qualquer outra coisa, porque pensamos que estamos evangelizando, porque temos 5 casais, 10 pessoas com quem estamos trabalhando. Nós podemos trabalhar nas pessoas por muitos anos, mas se o Espírito Santo não está trabalhando, você pode trabalhar e nada acontecerá. Assim, em vez de continuar a trabalhar com pessoas que não querem, você deveria usar seu tempo com o próximo, ou o seguinte, ou o próximo porque quando você vai para o próximo e mais outro, de repente você encontra a pessoa de paz. Mas não encontramos a pessoa de paz porque não temos tempo, porque estamos usando todo o nosso tempo nas pessoas erradas que não querem isso. Só querem discutir conosco, que não desejam receber a nossa mensagem. É tão importante que eu vou falar disso na próxima vez. Muitas vezes fiquei diante de pessoas que não receberam a nossa mensagem, então eu limpo a poeira das mãos, e vou para a próxima pessoa, e a seguinte. Então, eu encontrei a próxima pessoa, que estava aberta e recebeu. Eu não a teria encontrado se tivesse passado todo o tempo com a outra, mas agora eu encontrei esta aqui. Mais tarde voltei àquela pessoa novamente e ela estava pronta para receber, porque o Espírito Santo teve tempo lidando com o coração daquela pessoa. Então é isso que Jesus está dizendo. Da próxima vez serei mais prático. Eu vou retomar isso, mas também mostrar como isso funciona na vida cotidiana, como estou fazendo na Dinamarca de 2014, que não é apenas para Israel, nem somente para 2000 anos atrás, mas isto é o mesmo hoje, porque Jesus não mudou. Este é o chamado, esta é a plataforma que todos podem usar, porque há uma pessoa de paz em sua vida que Deus quer alcançar. Eu não posso alcançá-los porque não estou em suas vidas, mas você está na vida deles, e você pode alcançá-los e você tem que fazê-lo porque Deus lhe enviou lá para isso. É tão importante que saibamos como a igreja funciona e como Jesus nos chamou para fazer as coisas. Quero muito brevemente resumir tudo, antes de acabar. O que dizemos nas igrejas hoje? Dizemos que a colheita é pequena e não está pronta. Talvez no próximo ano ou em 2020. Sim. Lá veremos um reavivamento. Dizemos que não estamos prontos, precisamos de mais unção, mais poder, então vamos ter uma conferência, mais algumas reuniões onde alguém pode impor suas mãos em nós para lermos mais, termos mais unção e poder sobre nossa vida. Nós dizemos que não depende de nós, mas de Deus. Dizemos, vamos orar para a colheita para entrar na igreja. Dizemos que as pessoas devem estar na igreja longe dos lobos, e que devemos esperar, porque não temos dinheiro. Dizemos, o que é uma pessoa de paz? Vamos sair e convidar as pessoas para o culto de domingo. Vamos pregar e talvez orar, por cura, pelas pessoas, e continuamos ano após ano por pessoas que não estão abertas ao Evangelho. E nós não entendemos por que nada está acontecendo nas igrejas. As coisas não estão acontecendo porque não estamos fazendo o que é suposto fazer. Não estamos obedecendo a Jesus. Nós lhe chamamos Senhor, mas não estamos fazendo o que ele está dizendo. Nós não entendemos isso, mas assim que entendermos o que Jesus está dizendo aqui, isso vai mudar sua vida como mudou meus frutos que estou vendo e está mudando as pessoas que recebem esta mensagem, porque Deus é fiel. Assim que fizerem o que Jesus os chamou para fazer, verão coisas incríveis. O que Jesus está dizendo? Jesus disse que a colheita é grande. A colheita em sua cidade é abundante, a colheita em seu país é abundante e está pronta. A colheita nunca vai mudar, a colheita está pronta para você. É você quem tem que mudar, é você quem tem que abrir os olhos. A colheita está pronta. Você deve ver que a colheita está pronta, você tem que entender isso. Entenda que se você tem o Espírito Santo, se é batizado com o Espírito Santo, você tem o mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Portanto, você tem tudo o que precisa. A colheita não é o problema, o poder não é o problema, mas os trabalhadores são o problema. Mas a boa notícia é que nós podemos fazer algo a respeito, tornando-nos trabalhadores no reino de Deus, tornando-nos trabalhadores na colheita. Podemos começar por orar ao Senhor da colheita, orar a Deus que envie trabalhadores para a colheita. Não ore pela colheita. Que seja parte da sua vida, ore cada manhã às 10:02, ore todas as noites às 10:02. O vírus de Lucas 10:02. Defina o despertador, então ore esta oração. Fale com outras pessoas sobre isso e deixe outras pessoas orarem. Deixe que este vírus espalhe por todo o mundo, e de repente todo o corpo de Cristo orará todas as manhãs e todas as noites para o Senhor enviar trabalhadores, porque quando orarmos assim, veremos coisas surpreendentes. Depois que ele disse isso, mandou-nos para fora. Ele não só disse orem, mas ele disse vão e enviou-nos para fora como cordeiros no meio de lobos. Mas lá fora, entre lobos, estamos protegidos, seguros. Por quê? Porque ele vai conosco. Ele está dizendo em Mateus 28, vão e verão que estou com vocês. Lá fora estamos a salvo. Por quê? Porque o bom pastor está indo com os cordeiros, ele está conosco. Não devemos ter medo dos lobos, porque Jesus está conosco. Ele disse, vão e ele irá prover vossas necessidades. Deus proverá nossas necessidades, para não sermos dependentes dessas coisas. Vão. Mas às vezes você tem que usar o que você tem. Use o que tem, semeie na colheita. Use seu dinheiro em vez de apenas colocá-lo numa conta bancária. Use-o para sair à colheita, use-o para enviar as pessoas à colheita. Podemos fazer a diferença quando usamos o que Deus nos deu para a colheita. Assim, o dinheiro não é o problema, porque Deus fornece. Encontre uma pessoa de paz. Vou falar sobre quem é a pessoa de paz e ajudá-lo muito com isso da próxima vez. Quando encontramos uma pessoa de paz, fique em sua casa, sentem-se à mesa, coma e beba com eles, e compartilhe o evangelho como eu mostrei. Quando as pessoas estiverem prontas, batize-as na banheira. Batize-as com o Espírito Santo e depois compartilhe o mesmo com eles. Quem você conhece em sua família e amigos que é uma pessoa de paz que está aberto para o Evangelho? Convide-os para sua casa e eu posso falar com eles também. E daquela casa, você verá novas coisas crescerem e se espalharem. Mas uma casa alcançada é e isso vai se espalhando, espalhando. Deste jeito que a igreja primitiva foi crescendo e como começou antes de tudo se tornar um sistema através da igreja católica. Não estava crescendo por dentro, estava multiplicando para fora. Em vez de ter uma grande igreja com 1.000 membros, houve milhares de pequenas igrejas com 10 pessoas que se reuniam e crescia o tempo todo, o tempo todo. Ficar em sua casa, comer e beber o que eles servirem. Curar os doentes e pregar o evangelho. Quando você encontrar alguém que não recebeu a mensagem, sacuda a poeira de suas mãos e pés e vá para o próximo. Não faça isso algo pessoal. Não fique lamentando. Não, encontre o próximo, porque há sempre mais um lá fora que está aberto. Talvez você encontre os 5 primeiros que não estejam abertos. Não pare, porque o 6º é uma pessoa de paz, o 7º é uma pessoa de paz e talvez ele vai levá-lo a muitas outras pessoas. Uma pessoa pode levá-lo a outras pessoas, que podem levá-lo a outras pessoas, que podem abrir muitas portas incríveis. Vou compartilhar um testemunho na próxima vez. Eu conheci uma garota que era uma pessoa de paz, que foi salva e a partir dela 10 pessoas foram salvas. Em um ano, eu casei 3 membros de sua família e conheci todos os parentes. Eles são meus amigos e minha família agora. Deus tem feito coisas incríveis a partir desta garota tímida. Porque não precisa ser um super evangelista. Você só tem que encontrar a pessoa certa, ir à sua casa, comer e beber o que servirem. Sacuda o pó de seus pés e mãos se eles não receberem a mensagem. É o que eu ia falar dessa vez. Eu acredito que abriu os olhos de muitos de vocês, especialmente quando você vê o contraste entre o que Jesus diz e o que estamos dizendo hoje. Você quer construir sobre a visão e ideia dos homens ou você quer construir sobre a visão de Jesus e o que ele te chamou para fazer? Quando fizermos o que Jesus nos chamou a fazer, veremos um crescimento incrível, que vai se espalhar, vai crescer. Por quê? Porque não fazer o que Jesus está abençoando em vez de tentar fazê-lo abençoar o que estamos fazendo? É o que ele quer que façamos. É assim que o Espírito Santo está trabalhando hoje e da próxima vez, eu vou passar por isso de novo e serei mais prático. Vou falar mais a respeito e como isso está funcionando. Eu acredito que vai ajudá-lo ainda mais a tirar os óculos religiosos para ver o que Jesus quer que façamos, vir e experimentar esta vida cotidiana. Lembre-se que nesta plataforma não é preciso ter uma formação teológica. Você não precisa ser pastor numa igreja. Não precisa ser um homem, pois isto é para homem, mulher, jovens, velhos, pessoas com ou sem uma formação. É para todos porque no corpo de Cristo, não é só para os 10%, ou evangelistas, profetas, professores que podem trabalhar. É para todos, cada discípulo. Eu vou orar agora e minha esposa irá cantar uma canção. Deus, eu agradeço por essa mensagem. Jesus, você nos deu aqui, em detalhes, como deseja que nós trabalhemos. Eu oro para que você abra nossos olhos para ver e agir sobre isso. Obrigado, Jesus, porque você enviará trabalhadores para a colheita. Oro por todos que estão vendo este vídeo, que eles se tornarão trabalhadores em sua colheita, Jesus. Oro que você vai enviá-los, e revelará esta palavra para eles. Você vai enviá-los e eles darão muitos frutos e verão que você está com eles até o fim dos tempos. Jesus, eu agradeço por sua palavra e oro que trabalhe com seu Espírito Santo nos corações. Em nome de Jesus, amém. Estou ansioso para a próxima vez. Irei à Turquia daqui poucos dias, sendo a primeira vez em um país muçulmano para fazer a missão como fazemos. Isto também funciona na Turquia, funciona em todos os países. Estou ansioso para ir à Turquia, ensinar e mostrar-lhes como trabalhar e ver o reino de Deus crescer na Turquia. Por causa disso, haverá algumas semanas antes da próxima aula. Já está preparada, mas aguardo animado por compartilhá-la. Deus te abençoe. Ponto.